Mateus capítulo 27. Antes de lermos, eu quero ainda compartilhar com os irmãos, nós vamos consagrar ao ministério do presbitério na vida da igreja local, o Marcos. Fica de pé, Marcos, por favor. Quem não conhece o Marcos? Nós já temos... Nós já temos uma caminhada de aproximadamente 4 anos focando isso, recebendo instrução, ensino, discipulado, seja do Azaf, seja do John, e colocando diante do Senhor esse alvo, esse propósito. O presbítero na igreja é a coluna de governo na vida da igreja. Então, várias áreas da igreja não são áreas que voluntários assumem, são áreas que presbíteros assumem, que são edificados, são levantados por Deus no meio da igreja com uma história, com frutos, com testemunho, com um nível de aliança, de comprometimento e de encargos de Deus. E cada presbítero tem funções específicas. Nós normalmente chamamos de pastor todo líder da igreja. Mas se nós quisermos ser um pouquinho mais diligentes, e não há nada de errado em chamar de pastor os líderes da igreja, mas se nós quisermos ser um pouquinho mais diligentes, nós podemos também identificar. Determinados irmãos não têm a missão, a função, o dom pastoral, mas têm, por exemplo, a administração, têm, por exemplo, o evangelismo, têm, por exemplo, o ensino. Nós chamamos de pastor a todos, mas a Bíblia chama de presbíteros, que são aqueles que são levantados por Deus na congregação como colunas. E nesses anos, desde 2005, estou certo? Desde 2005, o Marcos, a Cosmélia, a Carol, vocês vão ver aí nas mídias a fotinha da Carol, vocês vão ver a fotinha do Marcos ainda bem novinho, né? E porque nós estamos celebrando que desde 2005 eles estão conosco, dando frutos, crescendo, e de uma forma específica, recebendo de Deus esse chamado ministerial ao presbitério. E nós vamos vendo em que área, se é área pastoral, se é área de ensino, quais áreas Deus vai levantando o Marcos. Nós já temos visto muitos frutos da vida deles aqui no meio da igreja. E vamos então, o Azaf vai estar conosco, o John vai estar conosco. Eu queria pedir que você guardasse essa data, dia 10 de dezembro. É uma segunda-feira. É um dia mais fácil de você cancelar qualquer agenda e se comprometer a estar. Nós vamos fazer uma grande festa de celebração ao Senhor e de consagração. Estamos chamando vários irmãos de outras igrejas, pastores de outras igrejas, vamos chamar nossos familiares de outras igrejas para, com alegria, celebrarem conosco uma vitória muito grande da vida da igreja, que é a frutificação de irmãos, de obreiros entre nós. Então, louvado seja o Senhor por isso. E eu quero pedir que você já cerque de oração a vida deles, já cerque de oração esse dia de consagração, porque é um altar de extrema importância na vida da igreja, dia 10 de dezembro, às 20 horas, uma segunda-feira, aqui no Projeto Adoradores. Mateus capítulo 27, Jesus estava em pé, a partir do verso 11, desculpem. Mateus 27, a partir do verso 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que faremos então de Jesus chamado Cristo? E o povo respondeu: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vem agora livrá-lo, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido no vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilato: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como vos bem parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Capítulo 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas se aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão. O versículo 16: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhe designara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, Senhor. Você se lembra qual foi a última vez que você leu esse texto? Você se lembra qual foi a última vez que você foi impactado por essa história? Por que é que essa história, que é central, importantíssima, a história mais importante da nossa vida e do universo, por que é que nós poucas vezes paramos para lembrar dela? Eu me lembro quando lançaram o filme Jesus, A Paixão de Cristo. Eu estava nos Estados Unidos, eu tinha a oportunidade de assistir, não ia ter legenda, eu não ia ter tanta facilidade de entender tudo, mas eu fui assistir o filme. E eu não me aguentava de tanto chorar. Em parte pelo impacto da visualização de toda essa história. Tão bem feita. Mas não tenha dúvida, não é só a emoção de ver o filme. É sobretudo por ver o que aconteceu de uma forma muito intensa. De me lembrar do que é que Jesus fez por mim de uma forma visualmente tão impactante. No dia a dia, nós não nos lembramos disso assim. No dia a dia, nós não nos lembramos com intensidade. É possível que a gente até demore muito tempo para ler de novo esse texto. É possível que a gente leia esses relatos de uma forma só lida, só leitura. Mas será tremendamente importante, eu e você, todas as vezes que pudermos, mergulhar na lembrança desses fatos. Isso é tão importante, isso é tão necessário, isso é tão vital para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, para a nossa vida nessa terra e para a eternidade, que Jesus diz assim: eu vou deixar para vocês um memorial. E todas as vezes que vocês comerem esse pão, tomarem esse cálice, vocês deverão se lembrar da minha morte. Jesus está dizendo, é tão importante que vocês parem para se lembrar da minha morte continuamente, que eu vou deixar um memorial. E por favor, é como se ele estivesse dizendo, por favor, não transformem esse memorial numa rotina domingueira, talvez mensal, que você nem se lembra que é ceia, que você nem se importa de não estar presente. Não, por favor, não faça desse memorial uma rotina religiosa que você vem ao culto, hoje é ceia, hoje é ceia. E você toma a ceia assim, quase que liturgicamente só. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Não, eu quero que vocês levantem esse memorial da minha morte até que eu venha. E hoje nós vamos celebrar esse memorial, a ceia do Senhor. E não pode ser apenas uma leitura de vez em quando, não pode ser uma leitura que ficou um pouquinho mais dedicada porque alguém me despertou para isso, precisa ser uma decisão pessoal. Eu quero verdadeiramente parar para me lembrar da tua morte. E eu acho que Jesus poderia até ter deixado, sem sombra de dúvida, olha, eu vou dar uma outra dica para vocês. Todas as vezes que comerdes e bebedes, será em memorial da minha morte. Jesus poderia ter dito também, todas as vezes que vocês olharem a data, o dia que estão vivendo, que escreverem que dia é hoje, vocês também vão poder se lembrar. Porque ninguém pode explicar quem decidiu, mas decidiram que a data do dia, de qualquer pessoa, ia ser dia tal, do ano tal, depois de Cristo. A vinda de Cristo nessa terra, sua história, o que ele viveu e como ele encerrou sua história como homem vivendo nessa terra, é inesquecível, marca a nossa história, divide a história do homem, data os nossos dias. E só uma decisão pessoal pode nos levar a dar mais valor ao ritual da ceia, a leitura do texto e, acima de tudo, o relacionamento com um Senhor, com um Deus, com Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo hoje no céu, com quem eu posso me relacionar todos os dias, para qualquer assunto, para qualquer coisa, e o seu Espírito foi enviado e habita dentro de mim. Eu quero restaurar, Senhor, tempo, sensibilidade, eu quero restaurar atenção, eu quero restaurar leitura, oração, adoração, de tal forma que isso fique mais vivo dentro de mim. Jesus sofreu a morte de cruz no meu lugar, morreu e ressuscitou para me salvar. Nós começamos o culto hoje nos lembrando de canções singelas dos nossos pais. E não apenas porque eram canções singelas, ou são vistas hoje como canções singelas, mas é porque quem viveu aqueles dias sabe que nós íamos para diante do Senhor, nos reuníamos a qualquer dia, a qualquer hora, nós estávamos dispostos para o Senhor em qualquer questão, com o coração muito puro, muito dado, não era o resto do tempo, não era se tinha chance, era as primícias, eram as primícias da nossa vida. Jesus precisa voltar a ser o centro da nossa vida, literalmente. Jesus quer ser o centro da minha vida e da sua vida, nos pensamentos diários, em todo tempo, em todo assunto, nas decisões pessoais, familiares, em todo tempo, em todo assunto. Jesus, o centro da vida, da forma mais simples, mais singela possível, de nos lembrarmos: Jesus morreu no meu lugar. A única história que eu consigo sempre me lembrar que se aproxima de algum despertamento é a história de um homem que estava no meio de uma tempestade. Ele tinha que terminar sua viagem e ele desesperadamente atravessou uma ponte, e aquela ponte era muito perigosa, e a chuva e a neblina não deixavam ele ver direito o trânsito. Quando ele por fim enxergou lá no alto da ponte que ela estava quebrada e que ele ia morrer, o carro dele ia cair naquele buraco da ponte, a ponte estava quebrada, e ele conseguiu frear o carro desesperadamente, e ele conseguiu parar, e a roda ainda caiu no pequeno degrau que era para descer aquele abismo todo, e ele custou se recuperar daquele susto, daquele desespero, e ele conseguiu sair do carro, e ele conseguiu andar um pouco, e foi mais à frente, e ficou lá em pé no meio da tempestade, balançando os braços, e gritando: pelo amor de Deus, parem, parem, tem um buraco lá na frente, parem, parem, vocês vão cair. E alguém passou rapidamente, buzinou e desviou dele e disse: que doido, que cara doido, no meio da chuva, no meio da tempestade, aí balançando os braços, que tem cada doido. E foi embora na mesma velocidade e não conseguiu frear. Nós somos os que podemos parar o carro, que não caímos no abismo, e que podemos, como doidos nessa sociedade, no meio de qualquer circunstância, balançar os braços, levantar a voz e dizer: parem, parem, parem, parem, você vai cair no inferno. Mas isso só é possível pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos enche de poder para sermos testemunhas. É o Senhor quem freia o nosso carro, o Senhor foi quem nos freou de cair no abismo. E só há uma forma de eu relembrar isso, é quando eu, no memorial da morte de Cristo, eu trago vivo dentro de mim, eu reavivo em mim, um fato que é quase impossível de nós termos com todo o peso que ele representa. Era para eu ter caído no abismo. Era para eu estar condenado no inferno hoje, Senhor. Era para eu estar como eu estou vendo lá na minha realidade, no meu ambiente de escola, as pessoas perdidas. Como você vê no seu ambiente de trabalho, as pessoas oprimidas, ímpias, incrédulas, longe de Deus. E nós convivemos com essas pessoas, mas se eles morrerem hoje sem Jesus, eles vão para o inferno. É perdição eterna. Então Paulo vem e diz assim: Se você participar da mesa de forma indigna, você é culpado. Você é réu do fogo do Senhor, do juízo do Senhor. Mas é imprescindível que você avalie a si mesmo e coma e beba. Porque se não discernirmos o corpo de Cristo, nós vamos sair daqui hoje, tendo lido, depois de um bom tempo, o texto, nos lembrado da história, participado do pão e do vinho, mas a vida vai continuar do mesmo jeito. E o que o Senhor quer não é que a gente repita, ó, gostei de ver vocês, viu? Todos os anos, todos os meses fizeram a ceia e foi tão legal. Não é isso que o Senhor Jesus quer. O propósito pelo qual Ele estabeleceu a ceia é para que eu e você parássemos a vida e decidíssemos ser aquela pessoa que fica lá no meio das tempestades, balançando os braços e dizendo, eu fui salvo, não continue, pare onde você está, eu sei quem pode nos salvar. Em qualquer circunstância, pessoal, familiar, como cantamos hoje aqui, que Ele é fiel, como cantamos que Ele não falha, eu e você precisamos nos lembrar dEle, muito mais do que com apenas a memória. Nós precisamos levantar, restaurar, nós precisamos edificar um altar de memoriais do Senhor na nossa vida. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor, e eu quero andar debaixo do Teu governo. Eu quero proclamar o Teu Evangelho, porque o Senhor não morreu em vão. O Senhor não morreu por mim para tentar me salvar. O Senhor me salvou. Se eu não te der ouvidos, é que eu vou continuar a minha vida no ritmo que eu definir, achando que estou fazendo o certo. E quando menos esperar, eu posso cair no abismo. Mas eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Eu não quero também ficar tentando remendar a ponte. Eu não quero ficar tentando me salvar, Senhor. Eu não quero ficar tentando pular o abismo. Eu quero parar e eu quero dizer, só Jesus me salva. E eu quero ajudar outras pessoas a pararem a vida e a encontrarem salvação em Cristo Jesus. Nessa manhã nós vamos tomar o pão e o vinho. Eu quero pedir os diáconos que distribuam. E eu quero convidar você a cantar e orar ao Senhor e a colocar sua vida diante do Senhor enquanto você recebe, mesmo assentado. Eu quero pedir que você tenha um tempo de meditação. Senhor, eu quero ler mais esse texto, não apenas por ler. Eu quero levantar um memorial da tua vida, da tua morte, do teu governo em mim. À medida que você vai recebendo o cálice e o pão, mantenha-os na sua mão, mas feche os teus olhos e declare ao Senhor. Fale com o Senhor. Senhor, eu quero nessa manhã me lembrar. Eu quero restaurar o memorial, não só para o domingo da ceia, uma vez no mês, mas todos os dias na minha vida. Quando eu escrever que dia estou vivendo, quando eu comer o pão, quando eu almoçar, quando eu tomar a ceia, quando eu comer um lanche, eu quero restaurar na minha vida o governo de Cristo, a centralidade de Cristo. Eu quero, Senhor, nesta manhã confessar meus pecados, eu quero avaliar a minha própria vida e eu quero tomar o cálice, eu quero comer o pão e tomar e comer vida para mim. Eu quero.